Vamos começando aqui mais um Tanoia Podcast, ainda pelo poder da internet, porque a neutralidade nossa ainda não foi quebrada, né? Meu nome é Hiro, eu sou o apresentador de vocês hoje, e tenho aqui os meus queridos colegas hoje pela primeira vez aparecendo com essas faces lindas. Aqui à minha esquerda, não, é, peraí, direito, do lado, né? Quem tá olhando. Do meu lado. Aqui, do ladinho aqui, ó, do ladinho aqui, nós temos o nosso querido Paulo Nobu Trigger de Uematsu. E aí, galera, boa noite, sejam bem-vindos a esse novo formato teste demo 1.3 do Tanoia Podcast. Formato. Temos aqui também hoje o nosso segundo co-host, o verdadeiro pisca-pisca brasileiro, o rei das Dakimakura, nosso querido João Ian Flandre. Boa noite a todo mundo, né? Até finalmente eu vou poder testar o investimento que eu fiz pra esse podcast com assim, a câmera, que não tinha outro motivo pra ver. É, 5 meses atrás. Em 1942 eu comprei uma câmera e hoje nós vamos usar. Então eu tava quase anunciando pra vender de novo. Teve que comprar um adaptador pra botar a câmera no PC. Sejam bem-vindos. Olá. Rapaz. E temos aqui hoje também o nosso querido Aki Roma, aqui na parte de baixo, a verdadeira lenda do Final Fantasy. Vixe, agora deu, velho. É muito peso o nome assim, velho. O peso. É, o peso, né? Eu tô muito gordinho mesmo, então realmente dá um peso. Você tá gordo. Olha pra cima, pro lado ali, ó. Não, o meu lado é o chão. O chão tá tipo. Não, pra cima, tá, pro lado, que é o diagonal. Assim, Ah, tá, diagonal sim. Aí diagonal é o nosso. Eu tô ficando louco com esses lados aí. Olha o bullying. A gordofobia. Mas estamos aí, galera, nesse clima natalino. Nós vamos comentar um pouco mais sobre os animos, né, de 2017. Nós vamos fazer um fechamento, né? É um fechamento em casos, né? Porque tem alguns animes aí que não fecharam, né? Nós estamos aí esperando um outro episódio. Ah, não, mas fechamento do ano, né? Do nosso ano. Sim, do nosso ano, sim, porque semana que vem vai ser Natal, não vai ter ninguém aqui. Depois nós temos mais um novo, que também não vai ter ninguém aqui. Então, outra aqui segunda-feira, ano novo, verdade. É, nesse tempo eu vou botar uns dois vídeos no ar, no youtube.com/castingflare. Que a gente pode até rolar um vídeo aí do Doki Doki, ô João. É, canal, pode rolar olha só. Streaming, beleza. Quem sabe, né? É, fazer um vídeo. Sim, amanhã vai fazer a gente joga amanhã, ué. Eu duvido que o Bruno faça isso. E aí, então, a ideia, na verdade, é bater esse papo depois desse um ano de desenhos. E, na verdade, que o programa não existe há um ano, então, mas tudo bem. Deu um ano, praticamente, não? Não deu um ano ainda, né? É, porque eu lembro que nessa época, o Paulo tava assim, a gente fez conversar pelo Discord, só, eu acho. Ele ficava assim: oh, e aí, não vai rolar o podcast? Nós temos que fazer podcast, cara. Mentira, era eu falando: Paulo, cadê o podcast? Vamos fazer, Paulo. Comprei câmera. A ideia do podcast já tinha antes, aí eu assim, sei lá o quê. A gente meio que juntou ali, né? É, a gente começou, mas a gente pegou, vai, uns 9 meses aí do ano, talvez mais, talvez menos. E a gente assistiu muita coisa durante esse tempo. O Aki assistiu mais do que todo mundo, mas isso não... E a ideia é assim, né? Conversar sobre tudo que a gente viu, não tudo, literalmente, né? Uhum. Pontuar aquilo que marcou mais o Kokoro do João, tocou mais a alma do Aki, balançou mais a barriga do Hugo, né? E essas coisas que nos fizeram felizes aí durante o ano. E falar o que a gente achou de melhor e tal. Basicamente, hoje vai ser uma rasgação de seda do caralho. Porque a gente dificilmente vai falar de um anime que a gente não gostou. Que a gente não gostou. Olá, Chef Master. Ou algo do tipo. E aí, Chef Master, seja bem-vindo. Boa noite. Daqui a pouco, para Chef Master, saiu. Ai, meu Deus, é muito feio, né? Mas ninguém disse que esse show tinha a ver com beleza, esse show tem a ver com caráter. Esse show tem a ver com... Caralho, ainda bem que não tá capturando o áudio duas vezes na câmera, agora que eu vi que tá aberto aqui. Você tem que tomar cuidado com isso. É, só... Se beleza, teria um monte de louro no lugar de cara aqui. E a gente estaria preso, por isso que a gente não estaria aqui. Mas, é... Então, bom, eu, o Aki fez uma lista até amanhã. Ô, louco. Não, um já... só. Não, um só, mano. Porra, nossa, teve um... Peraí, deixa eu ir pra internet, então, pro próximo. Meu Deus do céu. É, mas é, eu acho que o Aki pode começar sobre pode. Um anime aí que ele gostou bastante, que representa o ano 2000. Bom, eu separei por temporada e pelo gosto. Aí vocês sabem, vocês quiserem. Não, cita aí alguma coisa. Vamos pegar dessa temporada agora. Tô te trolando aí, velho. É, eu tô vendo, cara. A risada dele às vezes parece um pouco. É. É porque todo japonês é que eu tem... acho, é por causa do fone, que minha cabeça fica gigante, ó, mas ó, se você tirar o fone, vou te mostrar. Mas todo japonês tem cara redonda. É cabelo. Diferente. Bom, voltei. Vamos começar por os dessa temporada, e aí qualquer coisa, se não der tempo, a gente faz um bem bolado e faz outro programa. O resto do ano. Quem sabe? É, beleza. Bom, dessa temporada, no caso aí, especificamente, eu gosto bastante de animes de seinen, né? Uhum. Então, por exemplo, em primeiro lugar, com certeza que eu botaria facilmente é Inuyasha, que assim, que me surpreendeu bastante. Não esperava como ele quase fosse... quase todos vocês, né? Cuidado com o Nice Boat, rapaz. Nice Boat tá aí ainda. O Medetô de 15 minutos. Não saiu o último episódio. Eu tava falando isso pro Hugo, cara. Eu falei assim, eu tava falando, cara, que Inuyasha, eu não sei se eu colocaria ele, porque já aconteceu de um anime conseguir, tipo, extrapolar em questão de um episódio. School Days, que com certeza o menino Yanti vai lembrar. School Days bateu todos os recordes de troll, né, velho? Cara, acho que o School Days, eu acho que foi o anime mais excepcional de final, assim, que você fala assim, caralho, mano, eu não esperava essa sacanagem que toda, não. Merda. Tantas horas gastas por isso. É, pior que é. Tantas horas dedicadas, né? Até então, Inuyasha, querendo ou não, conquistou todos vocês, né? Nesse ele tem uma coisa diferente. É... 3D. Não, 3D. Aí, em relação ao feeling que você sente, né? Até inclusive nesse último episódio, você até se sente mais humano, assim, cara. É muito gratificante. Ainda bem que eu e o Paulo somos Mangos Master Race, então a gente sabe o que acontece no final. E se o final for diferente, a gente vai ficar puto. Eu não sei o que acontece no final. João, você não comprou o mangá? Não, eu não li o mangá. Eu comprei o primeiro mangá. Você comprou o volume? Ah, então só eu sei. Só. O cara começa a tremer. Não sei que dá spoiler. A mão do spoiler chega a tremer. Tava tremendo, né? Chega assim, ó. Spoiler! Não vale spoiler. Dessa temporada, você acha que foi o seu marco, assim? Ah, que foi tipo. Eu tava reparando aqui. Por exemplo, eu tenho 5 animes que marcaram no inverno, na temporada de inverno, que é a primeira temporada que começa, né, no ano. Tive 5. Mas é porque eu tô contando o hip filme também. No caso do outono, por exemplo, tem mais. Porque é só 5 animes. Inuyasha se forçou. Cara, ainda dá uma consideração do Inuyasha. Não, Inuyasha. É Inuyashiki, não Inuyasha. É do Inuyasha. Inuyasha. Temporada de 96 foi ótima. Não, eu acho que no Yasha até hoje, não tem? O mangá? O anime? Ah, o mangá tem, acho. Sim. Alguma coisa tipo assim, o Alan não acabou, foi uma coisa tipo assim. É, verdade. Nossa, é tipo sério? Hunter vs Hunter, tá ligado? A gente tá aqui igual uns otários achando que o cara vai sair de Yatos. Até parece que ele vai sair de Yatos. Polêmica, de novo. Ele tá cheio pra de mim, dinheiro, no caso. É, isso é verdade, cara. Até precisar, que nem o Hunter X Antanava também. O cara tá de boa já. É bem difícil ele voltar, na moral. Fala bem, na verdade. Hiato pro resto da vida. É... Hiato Slime e Fiato Slob. Na vida desses caras. É um problema. Mas depois do Inuyasha, que eu acho que o que me surpreendeu bastante, eu acho que eu colocaria com certeza é o Brand S, velho. É um gênero de comédia que. mudou. O Hugo tava esperando. O Hugo tava esperando. É, com certeza. Tá aqui, eu vou ser obrigado, Aki. Oh my god! O gênero dessa comédia, no caso, eles... Não vou falar que inovou, mas pelo menos eles fizeram um working com um novo moe. Então isso eu gostei, cara. O é working não tinha um working, muito moe. Um working do Keion, assim, mais ou menos. Não. O working é um anime, no caso. Né? Não, tô falando working com o estilo do Keion. É, isso. Porque o working é um pouco mais... Uma pegada do Keion. É, uma coisa mais... comédia, é. É, o Keion é total moe, né, velho? O Keion não tem nem o que discutir. É, total moe. Eles conseguiram fazer uma fusão bem legal ali, que ficou meio bem fluido. Uhum. Então, sim. Tipo, quem gosta de moe e quem gosta de comédia, consegue juntar os dois e fica uma coisa bem legal. Então, pra mim, o Blend S consegue melhorar, porque do estilo working, por exemplo, só conheço o working. Ou service and service. Service and alguma coisa que não lembro. Uhum. Mas aí eu prefiro o... Blend, eu prefiro S. O Blend S, é. Uhum. Nesse ponto. E próximo que eu com certeza colocaria dessa temporada é Kino no Tabi, que me surpreendeu pra caramba, cara. Você gostou mesmo desse aí, né? Eu assisti um episódio. Não é uma coisa que, assim, tipo... Não é o que o anime vai... Que todo mundo vai gostar. Mas que me surpreende é que... Todo episódio você consegue ter uma reflexão em relação à da sociedade, tá? Até falei sobre isso já. Você falou do primeiro, das armas lá, né? Isso, que eu gostei pra caramba. Inclusive eles continuam. É, pra você ver, né, cara? Como que poderia ser meio que um modelo, assim. É, funciona bem pra caralho isso aí mesmo. Pra quem não tem ensino primário, né? Mas, enfim. Ó o Texas. Mas eu gostei da Kino, né, a personagem, né, não é? Isso, a Kino. Né? Eu gostei do traço, é bem bonitinho, não tem nada visualmente do caralho, assim, assistindo, mas é agradável. O primeiro episódio, assim, dá vontade realmente de assistir os outros, mas aí eu não assisti, eu só deixei aqui, tá ali. Bora, vai. Tá ali. Eu acho que realmente o Aki tá fazendo uma boa pontuação dessa temporada aí. Sim, sim. É, eu gostei bastante, assim, pra quem gosta de seinen e gosta de refletir em questão dos atos da sociedade, o que cada um faz. Ah, o Yuji catch a pins ali. Bom, eu acho que vai gostar bastante, assim, cara. Vai curtir bastante o Marrocos. O Marrocos não. Ou que não tá. Opa! É, tá, quase foi. Eita, quase. Tudo bem, quase. Podia ser pior. Podia ter Boku no Pico no meio do caminho, mas enfim. Mas vai ter. Vai esse saber. Então é basicamente a surpresa, assim, pra você do ano. Você acha que não acho que seria a surpresa, tipo assim, entre aspas? Porque, olha, pra quem não tinha lido o mangá, entendeu? Você fala assim, pô, um velho herói, tipo, anime 3D. É, realmente, o que eu tô vendo aqui que me causou impacto, eu acho, tem vários animes no ano, mas dessa temporada, praticamente, eu não acho que realmente, eu acho que ele teve mais impacto, porque teve impacto. Porque na verdade, impacto, não desmerecendo, né? Fala. Não, o Aki vai mudar de opinião, porque daqui a 6 dias, 15 horas e 7 minutos vai sair o primeiro episódio de um OVA que ele ama. Hajimete no Gal. Não acredito que vai ter OVA disso, velho. Vai. Nossa, mano. Os caras gastaram dinheiro com essa porra. Eu deixo pra lá. Ai, eu vou começar a ficar triggered. Pistola. É, você é doido, velho. Não dá. Esse seria seu top 3. Você botou mais alguma coisa essa temporada? Dessa temporada, sim. O quarto lugar, no caso, seria o Mahoto Sky no Yome. Que eu gostei bastante também. Bastante... Como que é? A história... Uma coisa que me incomoda é que eles não aprofundam muito a história. Eles vão devagar, bem devagar. Isso me irritou, hein? Puta. Mas... Mas é bom, vale a pena porque realmente ela consegue te tocar, mas eu acho que o ritmo que eles estão impondo, eu tô achando um pouco meio lento para a narrativa. Eu acho que acaba perdendo um pouco a essência, entendeu? É, eu assim, desanimei um pouco, isso, mano. Eu desanimei um pouco com ele por causa desse negócio, tipo, não acontecia nada. É que assim, quando acontece, aconteceu algumas coisas bem emocionantes, mas... Sim. Um pouco de paciência. O episódio assim, do dragão é foda, né? Mas, ó, o Chef Master tá fazendo uma live action, pergunta, né, breve aqui sobre o live action do One Piece. A gente ainda vai ter um episódio só de live actions. Você vai ver só o Chef Master. E prepare-se porque tem material bom. Material muito bom. É, material bom. material é uma palavra extremamente complicada aqui dentro. E se o último lugar no seu top 5 não existe? Não, até top 4. Top 4? O de outono é só o top 4. Agora, se você quiser falar das outras temporadas, eu posso falar das outras temporadas. Então, vamos fazer um geral de todo mundo dessa temporada. Aí se der tempo a gente já faz os dois. Ou a gente faz a outra temporada. É melhor a gente já fazer tipo direto pro que a gente achou melhor do ano, assim, depois dessa temporada. Que a gente fecha a temporada e fecha o ano. Ah, sim. Não? Sim. É. Não, beleza. Mata. E, João, você conseguiu aí pegar algumas das coisas que você... Qual parte do Blend S você gostou mais, João? Ele tá em primeiro ou em segundo lugar? Ele tá em primeiro, segundo e terceiro lugar? Não tá em nenhum dos três. Ô, louco. Eita, surpreendente isso, velho. Saiu um Boku no Pico novo, foi isso? Não. Primeiro lugar vai pra Urahara. Não, brincadeira. Ô, rapaz. O Flat Culture não foi suficiente pro João. Olha, eu vou falar primeiro lugar tem que ir também pro Inuyasuke dessa temporada, né? Porque realmente é a primeira vez que eu vejo um protagonista velho e você cria empatia com isso, então, sei lá. É bem legal, o último episódio foi muito forte, cada episódio que passa tá... Realmente tá emocionante, velho. Exato, fico imaginando... Acho que vai acabar no 12, né? 12 ou 13, eu não vi quantos episódios tem. É, aí o próximo... Já... Eu acho que deve ser pela cara, eu acho que vai ter 11, mais dois episódios. 11. Foi o 11, essa daí, não faz. Não, foi o 10, o último. 10? É. Mas não tem muito mais coisa pra... Não tem muito mais coisa pra um mais dois episódios. Não tem episódios como bom, ter cara. Encaixar muita coisa, eu acho que vai ser uns dois episódios, Yanti. Uhum. Pela, eu acho até... pela cara do dinheiro. Eu então, acho até que ele tem só mais um episódio, hein? Não tem na anime list? É que eu vou falar, é que eu vou ver aqui agora, vamos ver. É, uma porque, boa, né? Cara, sinceramente, falta uma coisa só acontecer, só uma, entendeu? Mas eles termina aí ou vai ter... abre pra uma segunda? Não, eu acho que já acabou. Tá falando que vai ter 11, pelo jeito. 11, né? Então tem mais um só, né? Tá certo. Então mais um só realmente vai... Ou, sei lá, E sem spoilar 100% a parada, não fecha como algo pra continuação. Tá. É bom, não fecha como continuação, não tem como ter continuação. Tudo. Se for ver, dá pra fechar mesmo, não precisa prolongar esse tipo de anime. Não, eu acho que um anime se os caras prolongar, vai virar Dragon Ball Super, vai aparecer o velho Saiyajin... Vai aparecer o One Punch Man. Vai ter torcinho da então. Vai vir o Genos. Diga-se passagem, o Genos dá um pau nos dois, né? Mas enfim. Os androides do universo do One Piece. Do One Punch são ridículos, né, velho? Forte. Comparado com os Inuyasha. É o velho que voa e dispara bolinha. Tipo, acabou, tá ligado? Dispara bolinha. Pior que é verdade. Comparado com outros androides, eles são fracos, né? Vou ser bem sincero. É, isso é verdade. Mas ainda no nosso mundo, ridiculamente forte, né? E aí, João, o que mais? Então, primeiro Inuyasuke, ok. Sim. Já era de se esperar. É. Tem um segundo lugar, na verdade tá bem difícil aqui, porque na verdade eu me arrependo de não ter terminado até o último episódio de Sangatsu no Lion, porque eu parei nos primeiros e eu queria ver se ele tá bom mesmo. Sangatsu no Lion é um nome bom, hein? Porque ele tava mostrando que ia ficar muito bom, mas eu não continuei pra pôr nessa lista, então ignorando ele. Olha... Outro que me chama... Difícil colocar em segundo lugar, mas é... Dói o coração, né? Não, tipo, é que tá mais ou menos no mesmo nível, só que por pontos diferentes. Tipo, o Shoujo Shumatsu no Ryoko, que é o das menininhas lá. Ah, as menininhas de cara de bolacha, de lua. Exato. Eu curti esse... Não terminei ainda, mas eu curti esse anime pelo ambiente. Pela forma como, sei lá... É uma sensação legal assistir ele, você fica imaginando sobre as coisas ao redor delas e... Mas é um ambiente meio pesado delas, né? Sim, é até meio depressivo e tal, e... Não, não sei. Não é meio, é... Ela é bem... É mais depressivo que o anime das baleias, porque, mano, vamos falar, viu, velho? É bem mais. É porque o próprio clima dessas menininhas, mano, é tipo tudo apático, mano, entendeu? Elas são inocentes, do tipo, elas não sabem nada, elas estão simplesmente vivendo ali, mas você percebe a desgraça que é aquilo. Então... The horror! E eu sei que não vai... ter, tipo, um plot twist forte na primeira temporada, porque não teve no mangá. Mesmo quem tá lendo o mangá não sabe o que vai acontecer com a história ainda, então... Ah, você foi atrás do mangá pra ver. É, eu vi o pessoal, porque eu tava vendo uns vídeos e aí o pessoal falou, quando é que vai... O trem do sentimento vai passar por cima da gente. O trem do sentimento. O trem do sentimento. Aí os caras falaram, cara, no mangá não passou ainda, então... Caraca. Não sabe se vai simplesmente vai acabar do nada com elas ainda no meio do nada ou se vai, elas vão descobrir a verdade, que teria que descobrir, né? Tentar descobrir o que aconteceu com esse mundo, cadê as pessoas, etc. Crankel, o Chef Master falou até o King do One Punch dar um couro nos caras do cachorro. Que cara do cachorro? Ele já acha que ele deu da barra. Ele acha. Ah, tá. Não, o King não. O King aí você forçou um pouco a barra. As meninas, elas representam os brasileiros, são tudo inocentes. Só tá tretando pelo chocolate. Mas eu lembro que o João falou que ele tinha voltado, dado mais uma chance pras menininhas e que elas tinham conquistado. Exato. O coração dele. Olha, falado eu pistolei assim, tipo... com aquela cara de lua, velho. Eu não consegui, velho. Pistolei, velho. Da hora, velho. Tem até a minha amiga Stephanie no meu saco no Facebook dizendo cadê Hoseki no Kuri e Mahoutsukai na minha lista. Verdade, então... hein? É a Lagertha. Ela tá assistindo. Lagertha, você tem que falar com o João, mano. Por que ele tá mudando os dois ao mesmo tempo? Eu odeio esse programa, velho. Pera, mudando aí. O quê? Eu tô, ó, eu escrevo Roland ali, ó, tá ligado? Eu tava tentando ajeitar os negócios, mas whatever, continue. Ah, tá escrevendo tudo ali, né? É, ele tá, tipo, quando eu escrevo um, ele substitui o outro. Duplica, caraca, que merda. Ele tá duplicando. É. Mas, João, mas você botou esses aí na sua lista? Sim, eles estão, eu só não sei definir que posição que eles estão, tipo... Às vezes eles estão juntos na mesma posição. Terceiro lugar, tipo, eu gostei do anime da baleia, eu odeio falar isso, mas... Anime da baleia... Tem uma baleia lá. É. Pra eles é uma baleia, mas o nome... Exato, O nome é muito complicado de falar, mano. Posso falar? Kujira no Kora. Kujira no Kora. Não, mas tem mais. Tem mais. O Asajo Niu Tal. Ah, não. Só foi Kujira no Kora que... Beleza. Assim, esse anime, ele não me surpreende, na verdade. É mais pelo plot. Que ele é único, não vi nada parecido e tá legal de assistir. Ele é divertido de assistir. Ele é divertido, ele não é, tipo... Ele não se baseia em treta toda hora. Meu feeling, aquilo ali é só sofrência, velho. Eu tô evitando um pouco de assistir. Ele é bem sofrência mesmo, velho. Eu não sei. Eu não sei, eu não tenho tanta... Nem de longe. Ele é forte pra mim, que nem no Yashiki, velho. Nem de longe. Sei lá, às vezes a gente já viu umas coisas tão... Sei lá. Ou não pega tanto, mas eu não sinto ele tão mal assim, tipo, nossa, caralho. Eu vejo ele como uma aventura, sabe? Não chega tanto também, mas... Eu vejo ele mais ou menos assim, tipo, ah, beleza, umas criancinhas e tal, legal. Os caras tipo assim, porque... Eu não fico mal assistindo ele, não. O das menininhas, nossa, eu fiquei pra baixo, hein. Acho que foi um dos negócios de eu não querer continuar assistindo ele, foi porque eu fiquei muito pra baixo, mano. Bad feels. Nossa senhora, então eu falei, ah... Foda, né? Eu poderia colocar esse, acho que como terceiro lugar, talvez. Mas agora ficou literalmente os dois que a Lagertha falou lá, o Mahoutsukai e o Hoseki no Kuni. Eles estão, acho que no mesmo nível, também por pontos diferentes. O Mahoutsukai, ele realmente ficou lento a história, então. Só me lembra qual que é esse Hoseki no Kuni aí. Menina Pedra, tá. Isso. Menina Pedra? Oh, é. Mineral. As meninas que, tipo, pula lá, faz uns parkour nos. Ah, e ela tem uns cabelos brilhantes. Tá, tá, entendi. É. Ah, 3D também. Você sabia que eles lançaram uma coleção com todas as pedras, tá ligado? Dessas meninas no Japão. E são pedras de verdade, pedras preciosas. O valor dela, acho que era 47 mil dólares total. Uau! É porque pedra preciosa, não, né, velho? O bagulho é rubi, é um fucking rubi, entendeu? Não veio uma loli junto, tá? Não, veio um fucking rubi. Aí, ó, quero, aí, ó. Nossa, que quero. Eles podiam fazer as action figures, né? Feito com uma mineral de cada uma delas, né? Já pensou? É, fazer um com césio, pra eu brincar. Porra. Rapaz. É, então, que para de pensar besteira, o Aki já pensou besteira, velho. É incrível, mano. Sim. Não, o Aki tá quieto, mano. O Aki, quando ele tá quieto, velho, a mente dele tá fervilhando a mil, velho. Então, eu tô processando a informação aqui, mineral, o que dá pra fazer ali. Não dá pra fazer nada, para de firula. É muito duro, né? Caraca, assim, mano. Jesus. Mas esses dois estão empatados por quê, João? Na sua opinião. O Aki falou que Mahou Tsukai foi uma coisa que ele gostou, né? Que por mais que tenha sido lento e tal, você acha que tá na mesma? Ele é lento, tipo, eu gostei bastante e tal, mas eu realmente queria algum plot um pouco mais. Ele tá migrando pra aquele lado pra você poder descobrir quem que é o Elias, o passaro dele, não sei o quê. Por que ele tem uma cabeça de antílope? É, né? Então. E no último episódio, inclusive. Último não, penúltimo episódio. Você percebe que o passado dele. Não vou dar spoiler, foda-se. É. Não dá spoiler já, mano. Tá acabando o ano. Apresentão. Não, então. E ele, tipo, e é muito bem trabalhado. Então, cuidado que o Snape matou o Dumbledore, viu? Desculpa. Bah. A Eris morre no Final Fantasy VII. Ai, caralho. Desculpa. Esse Google é muito idiota. Né? Não esquece dos spoilers do Natal. O Freeza morreu pro Goku. Quem? O Freeza. Ah, o Freeza? O Freeza. O Fresno? Aquela banda. Não, o Fresno tá vivo. E o Mocor nunca morre, cara. Mas virou sertanejo, claro, não virou? Mas enfim, foda-se. Não. Nossa, mano. Acho que foi o NX0 quem virou o sertanejo. Não, NX0 virou sertanejo? Tá. Não, mas. Volta, vai, vai. A gente tá devagando. Tamo devagando. Nossa, velho. Bom, ele é comedor de gente? Quem que é comedor de gente? Que é isso? É o João? Hã? O que tá falando? O que tá acontecendo aqui, cara? A Lagertha tá falando no chat. Ah, eu acho que... Ele deve estar falando do... Ah, do Elia. Ah. É. Ele é comedor de gente, sério? Não sei, eu não vi o último episódio lançado, então... Eita, foi spoilado. Deu spoiler. Ela deu spoiler no chat. Ai, morri. Não sabia que ele era... Ah, que eu fiz? Morri. Mas... E o Hoseki no Kuni, porque... Desde o começo, eu lembro de você... Não, eu gostei do... Então, o Ian gigante. Eu fui ajeitar o nome dele, eu puxei o nome dele, foi mal. Eu gostei primeiro da arte dele e tal, então fui ver por causa disso. Tipo, o plot não chamava tanta atenção. Porque tinha umas meninas com cabelo brilhante. Era um 3D bonito, né? É Sailor Moon, né, velho? Pô, quem gosta de menina com cabelo brilhante? Ah, essa aqui, pode ficar cegado, viu? Não ligo muito pra spoiler, não. Quem que não gosta, né? Fica cegado. Eu não ligo não, velho. Então ficou com esses aí mesmo, João. Basicamente, assim. Então esse Hoseki no Kuni é por causa do plot dele, é bem diferentão e tal. Eu quero que a gente descobri, porque o bagulho se passa muito no futuro da raça humana. E, sei lá, vai que virou um evangelho, né? Só que não. Esperamos. Parabéns. Esse aí eu nem assisti, mano. Então não vi nem o primeiro. E o do Paulo? Você assistiu? Oi? Não, o meu o quê? O meu o quê? Resume. Aí, ó, resumindo, tá na tela, tá resumido. Pronto, acabou. Desresumido. Não apareceu nada aqui. Não apareceu nada aqui, mas eu tenho uma lista aqui, ó. Agora você vai aguentar minha lista, vai se fuder. Bom, vamos lá então. Infinity T-Force. Olha que trolando o gato ali dele. Eu tô pistolando ele. Que Infinity T-Force que você tá falando, João? Não, tô pegando os aleatórios aqui, parece que tá falando. Ah, não, mas vamos lá. Querendo ou não, eu não segui tantos quanto vocês. Eu comecei o Mahou Tsukai e aí eu larguei. Eu tava seguindo até os raposinhas, mas depois do segundo episódio não deu. As roupazinhas. Como não deu, mano? Essa pozinha foi difícil. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, que foi do Cold Realize, porque eu gosto muito de assistir, porque é bonito. Do quê? Ele é muito bonito de ver aquele anime, cara. Cold Realize, o chip ao contrário, velho. Caraca, é bonito, realmente. Mano, o cabelo daquela mulher e a roupa dela é linda, mano. Nossa, tem aquele negócio meio... Esqueci que lá... Eu assisti o primeiro episódio, aí eu vi aquele. Eu vi que não ia desenvolver nada aquele anime e eu acabei jogando. Sobrou um rato. Bom, obrigado, Chef Master, cara, porque eu sinceramente, eu vou falar a verdade. Eu não tava nem assistindo. Eu não tava assistindo dois. Mas eu taquei um. Tão foda-se, cara. Aquele coelho, sabe, velho, cara. Me triggerou. Não, aquele coelho eu parei ali, velho. Eu parei. Mas se isso é spoiler ou não, nem me importo, velho, porque. Só me falar uma coisa. Quem matou o coelho? Só me dá essa coisa. Porque, mano, não vou assistir aquilo ali, velho. Coelho não morreu, na verdade ele é um ser imortal. Sério? Ah, então ele não morre? Não, acho que não, né, porra? Tô chutando. Plot armor, sei lá. Ah, tá. Nossa, tá sendo um plot bom, né? O boi matou. Ah, rapaz, mas o boi, velho. O boi era fodão, né? É, parece. Pula boi, pula cavalo. Pula cavalo e boi. Cala a boca, mano. Puta que pariu. O rato com uma... Bom, peraí, foi o boi ou foi o rato? Tá tendo uma divergência ali, hein? Ele não morreu. É. Peraí, quem que morreu então nesse anime? É, vocês estão me deixando... Ele morreu e não morreu. Mas não morreu. Ele deve ter morrido e... Ele não era necromancer, ele era necromancer, né? A cópia dele ficou viva, sei lá, meu Deus. Tipo, ele é louquinho, né, mano? É tipo o Hisoka, tá ligado? Ele morre e ele usa o bagulho dele pra ressuscitar, assim. Ele não pode morrer, porque senão acaba a coisa esquisita do anime. Ninguém merece ver aquele cara de sunguinha, mano. Ninguém merece. Eu assisti até o terceiro episódio, aí eu vi lá que era o terceiro episódio, era da... A mina da franga lá. Ah, mano. Dá o quê? Oi? A galinha. É a galinha. Caramba. Ah, mas achei meio meh. Aí, tipo, contava uma história e morria aquela personagem. Contava uma história, morria aquele personagem. Ah, mano, tá bom, velho. Ah, foi que continuou o padrão no primeiro episódio, que contou lá da... Do PUBG não dá certo. Do PUBG. PUBG. eu sei lá, desde o começo eu tinha, mas eu nem segui assistindo. Eu acabei, na verdade, decidindo que eu ia continuar com o meu projeto de assistir os animes dos últimos 30 anos, então. eu peguei o Gol Seek pra assistir, né? Então, eu falei, não. Eureka 7, você assistiu? Outras coisas, tá na lista. Mas 2018 promete. Mas então, Cold Realize é essa minha menção honrosa, porque ele é bonito. Ele é muito bonito de você ver. Mas aí tiveram dois que eu não consegui largar por nada, porque eu adorei. Mas um eu gostei muito e o outro só me agrada. O outro é só Miguel. O que só me agrada é o Just Because. Como eles já trocentas mil vezes falaram, não tem nada demais. Mas visualmente ele também me agrada muito, as paisagens urbanas deles. Hoje mesmo eu tava assistindo o último episódio. Eles têm umas cenas na escola, mano, que é bonito você ver os azulejos, mano. Tipo assim, é lindo, assim, os prédios e tal. Eles têm essas coisas de relacionamento entre os adolescentes. Em si não tem nada, mas os personagens me cativaram bastante. É um dos poucas histórias que eu já vi que eu não embirrei com nenhum personagem. Tipo assim, puta, mano, eu gosto desse desenho, mas que personagem chato, caralho, sabe? Tipo, eu tenho isso muito fácil. É um slice of life realista, né? É. Não acontece nada de especial no plot, mas é gostoso de ver. Então, porque é do tipo, um pouco a menina tentando se descobrir, saindo da sombra da irmã, ou você chama de pra meus azulejos, é uma Eu sou um apreciador da arquitetura, me desculpa. O que você acha do personagem de criança que tá quase morrido? Ai, tem que morrer mesmo, aqui é a menina retardada. Quando eu tinha 9 anos, eu não entrei no buraco pra ver se tinha monstro. Que anime era esse mesmo? Ah, da Abyss. Da menina Abyss. Tem que se fuder mesmo. Puta menina chata, mano. Coitada, tem que morrer essa desgraça. Aquela menina é muito chata, velho. Nossa, mas é. Just Because tem isso que o João falou, ele é meio pesado, tem momentos muito bonitos, ele é bem, eles são bem delicados em tentar apontar algumas coisas, sabe? Tudo bem que praticamente todos os personagens têm cara de sono, mas eles têm cara de sono, tipo, até as pálpebras são meio tipo abaixo, mas... são mesmo. É normal, né? Cara japonês, né? Assim, é, eu não sei dizer. mas gostei, a trilha sonora é bem legal, é bem bonita, as abertura e tanto o encerramento também são bem marcantes, assim, então ficaria em meu segundo lugar. Eu fiz um top 2, né, pra vocês verem. Top 2, ó. Dois animes da temporada, rapaz, isso é um recorde. Quem diria, né? Quem diria? E um só teve 10 episódios, né? Mas Paulo, na moral, velho. Ó. E aí, o meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar, eu não ia conseguir não falar do Netgear, porque... Nossa, nem lembrava que tinha esse anime. Cara, mano, esse anime é muito... Olha o trigger, para! Não fez diferença. Para, ele é o Endeavor. Ele é o Endeavor, calma. Vai aparecer na sua casa botando fogo nas coisas. Não, sério, tipo... Não triguei o cara, mano. Ele tinha grande chance de não ir pra as histórias que me interessavam, que era a vida da Mori Mori-chan fora do jogo. Ele colocou dois. Chan já no nome. É que... Subiu o grau de intimidade. De wife já, né? Já. Não vem nada não, que o Hugo falou pra mim assim, eu queria uma Muriaka-san. Eu preciso de uma Muriaka-san, na minha moral. Vida. Com certeza, velho. A gente viajar junto. A gente não ia precisar viajar, ó que maravilha. Não ia precisar ter que ir saindo, ia pedir comida, velho. Pô, é, e vida, beber velho. Cerveja. É, fala você besteira e jogar MMO, velho. Acabou. É, pra quê? O último episódio, eu achei assim... finalmente aconteceu alguma coisa. Que era um negócio que, pelo que eu vi, muita gente tava irritada. Tipo, caralho. Falam com outros, seus filhos de uma puta. mas é aquele típico anime de romance japonês, tá ligado? Você fica frustrado 90% do tempo. E aí na hora que alguém se declara, o idiota do outro, tipo, mais denso que, sei lá, tungstênio, o cara não percebe, tá ligado? É. Eu amo a Emília. Ah, então fala assim, a Emília é tão gostoso, velho. Não, Emília não. Não, Emília não. Não. Mas, eu entendo, não teve um tom de fim, né? Talvez você tenha sido proposital, no sentido, tipo, ó... Ainda tem muito mais história, porque eles lançaram aquele OVA, que eles chamaram de OVA, que é bem legalzinho até. Eu assisti. Conta duas histórias. Conta a placa-mãe dela queima, então eles têm que pegar um outro computador. E, mano, é muito bonitinho eles jogando juntos no mesmo quarto, cara. É muito bom. Mas a Muriaka, ela é um tipo de personagem que traz certas realidades como autoestima baixa, tristeza, tudo pra ela assim, que ela faz é um problema pros outros. Então, tipo, tem uma situação tipo em que ela tá depressivo. Ela tá numa... Toca a mãe queimar realmente, ó, cara, isso é terror, cara, isso é pior que um Jiito. Cara, mano, essa parte do biquíni, eu ria tanto, mano. Mas eu ria, tipo, eles fizeram um negócio assim. Ela tá sonhando que ela tá dentro do jogo e pra derrotar o boss que ela precisa derrotar, colocar dentro do jogo que ela tinha que botar uma armadura específica, mas é uma armadura de biquíni. Nossa. E aí ela não bota. E aí no final da batalha aparece assim, o único jeito de você ganhar dele é botando o biquíni. Aí o Sakurai fala assim, mas não tá escrito no item que tem sem ela quem bota. Aí ele bota nele. Mano, é muito boa essa cena, mas de puta. Muito engraçado. Imagina. Mas eu acho que... A cara do Aki desprezo. Ele tem uma densidade... pra conseguir colocar isso dentro de uma história com piada e tal, que tem um momento que você fala assim, nossa, tem algo mais triste por trás disso tudo, mas ainda eles mantêm um ritmo legal, assim, da história e tal. É, graças a Deus não fica contando a história do jogo, porque eu não aguento mais ver essa merda do tipo... Não aguento mais ver o Kirito. Um jogo. Eu não aguento mais ver o Kirito, exato. Kirito mulher, Kirito homem, Kirito Kirito fada, né? Não que aguento mais. Tipo assim, o Kirito é uma trope, cara. Na verdade, ele criou um padrão de trope, né? Que é o personagem OP que você não gosta dele. E é difícil ter um personagem OP que você não gosta. Realmente. Ele criou um negócio, tipo assim, Eu gostava dele nos primeiros episódios, mano, Mano, um personagem OP muito bem feito é o Saitama. O Saitama é o melhor personagem OP. Saitama, porque ele é de tão OP que ele é, velho, ele é entediado, né? Não aguento mais, vou dar um soco no cara morrer. Mas é muito difícil você não ter empatia com o Saitama, né, mano? É muito difícil alguém falar que você não gosta do Saitama, mano. Sim, você fica... Tipo, porque ele é realmente um cara simples, tá ligado? Tipo... Ele é você, velho. É, exatamente. Se você fosse um cara foda, você ia ficar entediado também. Sim, então. Mas, bom... Eu ia dominar o mundo primeiro, né? Eu ri muito assim, também, mas não mostraram ele vestindo biquíni que ele ia... eu não sei se faria um grande favor a todo mundo mostrar de biquíni. Ele teria sido muito mais engraçado, eu acho. Mas a cena já foi o suficiente. Todo MMORPG, armadura de mulher, sempre é mais bem feito. Concordo. Isso... E depende da raça. No Final Fantasy pelo menos é, cara. No Final Fantasy roupa de mulher geralmente é mais bem feita. No WoW eu tenho visto que depende da raça. No WoW não tem roupa bonita. Taurin feminino é um negócio complicado. No WoW você sai baiano 7 assim que você termina a quest. O que eu não gosto no Final Fantasy é que nem meu amigo fala, né? Não tem os peitos de bexiga, cara. Porque só ficar vendo tábua, eu não sou fã não, velho. Lore Flash Chat não é pra mim não, velho. Meu Deus. Desconecta ele. Se eu desconectar ele, eu desconecto todo mundo, porque ele tá em melhor coisa ali. Mas, bom, o NetGeo, eu acho que... Ele só tem 10 episódios, mano. Vale a pena pra caramba, eu acho, ter essa história e entender essa coisa da Moriaka. Pô, ela é muito incrível, assim. E pelo que eu entendi, que é um problema, como os japoneses vivem com problemas social deles. E... Até no Just Because eles falam assim, eu não quero que você se transforme num Nito, né? Que eles falam no Nito lá. Uhum. Então, gostei do tema, gostei de como eles abordaram e a abertura é demais. Eles passaram a música da abertura é muito boa. Mas essa foi minha pequena, minha breve lista dessa temporada aí. E você, Hugo? Sua vez. Cara, dessa temporada a gente tem Inuyashiki. Não tem nem como discutir, tipo assim, ele pra mim, eu já tinha visto que você tinha comprado o mangá, eu fui atrás, li o mangá, e aí eu falei assim, cara, vai ser difícil eles converterem o desenho sem enrolar muito, porque ele é muito curto pro mangá, entendeu? E aí eu comecei a assistir ele, tipo assim, não querendo menosprezar, mas naquele estilo, pô, esse anime aí, tipo, vai ser uma adaptação mais ou menos, tipo aquelas adaptações que a Netflix faz. Você fala assim, pô, ficou legal, mas, entendeu? Tá faltando alguma coisa. E eles conseguiram adaptar muito bem, né? Inuyashiki, pra mim, tipo assim, desde o momento que eu vi o trailer, eu falei assim, bom, vai ser um excelente anime, né? Mas vai me deixar com essa cara, assim, de tipo, não é tão bom. E surpreendeu, né? Pelo 3D dele, que não é um 3D muito bom também, assim, vamos ser bem sincero, a cena da luta dele é bem tosquinha, né? É nível tá Netflix assim, de qualidade, mas... Knights of Sidonia, Jesus. Me lembrou pouco, cara, um anime que foi feito na Source. Aquele... Qual que é aquele lá que os navios são menina? E tem um navio que é o submarino? Tem uma submarino que é uma menina? Qual que é o nome dela? A verdade é que... Você fazer uma cena com o velho meio com o pelão caída, nada mais fica muito bonita ali, né? Eu acho. Então, eu acho que realmente eles se esforçaram mais ainda. Se esforçaram bem, né? Pelo menos até o episódio 10 eu não achei que ia me emocionar tanto, mas você fica emocionado porque você já viu no mangá, beleza, mas a cena mesmo do anime te dá aquela... Dá uma quebra, peso, ali, né? Principalmente no final ele fala, né? Tipo, forma que ele fala, tipo, você fala assim, realmente, caralho, velho, dá pra acreditar que ele existe, entendeu? Dá pra ter uma esperança que a humanidade dá pra ir pra frente, tá ligado? Nossa, que pesado. É sério. Não, é sério, cara. Pior que você tem esse feeling, tá ligado? Que, tipo... O anime, ele te joga um feeling tão densa e tão pra baixo que, tipo, ele mostra uma solução com o personagem, entendeu? E você acaba até tendo essa mesma linha de raciocínio que o personagem, tá ligado? Sim. É impressionante como eles conseguem te trazer esse sentimento, assim, até de satisfação, vamos dizer assim. Sim, quando a luta termina, você fala assim, caralho, ainda bem, filha da puta, toma! É tipo ver o All Might jogar aquele gnomo na estratosfera, assim, toma, filha da puta! Que ele começa, tipo... dá um monte de soco aí, chuta o cara pra cima, assim, caralho! Nossa, aquela luta, puta, corre uma lágrima, velho. Vendo? Vamos ver. Bom, eu sou suspeito, eu choro fácil. Eu também sou muito derretido com essas coisas. Made in Abyss... Nem comentar, né? Mas enfim. Ela que se foda, né? Não tô falando dela, tô falando da Nath. Pesada. Aí, ó. Nanath é bem mais pesada. A Michi, na verdade, é muito mais pesada de tudo. A Nanath bate até o negócio quando você fala. Tá vendo? Você fala em Nanath, velho. O Paulo já. O que mais que foi bom essa season? Eu juro pra vocês que eu fui até o 11º episódio... 11º? É 11º episódio de Urahara. Vai ter mais um episódio só, vai fechar o anime. Quando chegou lá pelo episódio 8, que caiu a ficha... caiu a ficha que é um anime pra criança, tá ligado? Que ele não faz sentido em nada, o plot não tem sentido nenhum. E agora com esse outro episódio, o plot twist mais retardado da história dos plot twists. Sabe aquele plot twist, meu amigo, na verdade, é o mal? Tipo... Oi? Aquele tipo de plot twist que você fala assim, nossa, esse cara é o cara fortão, meu mestre, né? Meu mestre, na verdade, é o meu inimigo, tá ligado? Tipo, é mais ou menos esse feeling que você tem. Aquele plot twist que você vê a 200 km de distância ele chegando, tipo, você tá vindo um plot twist ali, ó. Tá chegando, entendeu? É mais ou menos assim, tá me sentindo. Eu quero negar, mas tá vindo. Tá vindo. Tipo, a animação dele é bem diferente. Eu assisti ele mais pela animação. Porque, tipo... mistura muitas cores, entendeu? Me deu eu achei que ia ser um pouco mais tipo Rolling Girls, que foi um anime de uma season uns anos atrás, aí que eu mostrei pro Ak, inclusive. É bem interessante, né? Traça bem marcante, assim. E também me deu aquele feeling do Flip Flappers, que da season do ano passado também, Flip Flappers, eu achei que ia ser um anime bom. Mas foi mesmo estilo, tipo, plot twist retardado, final retardado, tipo... Como é que se diz? É final... Tipo assim, eu vou trigger. Se o Léo tiver assistindo, vai ser triggerado. Final Fairy Tail, sabe? Poder da amizade, mata o bicho. Tipo, mano, o cara tá sem dois braços, só que... O cara tá sem dois braços, sem a mandíbula, com a barriga pra fora. Poder da amizade, se cura, dá um soco e mata. Mas Soul Eater também. Soul Eater também, poder da... O final do Soul Eater foi Mas sabe que o Soul Eater eles fecharam porque a Square não tinha grana pra continuar a animação, né? Foi meio diferente. Nossa, eu gostava tanto daquele desenho, mano. Continua o mangá. O mangá ainda tá bom. O mangá do Soul Eater ainda tá bom. Tá saindo isso já... ainda? Tá. E tá animal. Caralho. Animal. Tipo... Sim, animal no sentido, tipo assim, eles estão muito mais... eles não fizeram... Quem ficou triggerado foi o Chef Master ali, ó. Soul Eater Not... O Soul Eater Not é spin-off, é uma versão moe do negócio. Soul Eater já fechou o mangá? Mas ele tá falando que o Soul Eater já fechou. Eu acho que então deve estar atrasado. Soul Eater, nossa, já tá em outro... Ah, não, você tá confundindo. Eu sei do que você tá falando. É o... Um dos diretores de arte mudou pro... Ah, cara, aquele anime... Esqueci o nome do mangá, mas é um mangá chinês, tá ligado? Conta a história de um moleque lá que ele, tipo, ele morre, mas na verdade ele volta no tempo, porque é uma maldição. E aí ele revive a vida dele inteira, tipo, só que sabendo o que vai acontecer. Então, tipo, o moleque vira o capeta do nada, porque ele fica muito forte, entendeu? Já. É chinês. É chinês ou coreano? Acho que é chinês. Eu não lembro o nome dele. Eu vou pegar ele pra você depois ver. É bem interessante, é bem legal. Hiroti não. O Nobuchi. E aí, Charlie? Beleza? Diga aqui. Não, é que você falava pro chat aí mesmo. Eu mandei pro Charlie. O Charlie era do Final Fantasy também. Charlie, vote Final Fantasy, é muito bom, velho. Ele tava coçando, mano. O bicho tava lá pulando na parede, querendo voltar. Mas aí foi um certo Paulo resolveu fazer um Night Elf Brigadeiro. Aí deu nisso. Night Elf Brigadeiro? Night Elf sabor brigadeiro, é. Porque tem dois sabores agora, tem o sabor brigadeiro e o sabor baunilha. Não, é verdade, você é troll da favela. Eu tô confundindo as raças novas, velho. É muito, muito complexo as raças novas do WoW, né? Cala a boca. Mas o Charlie tá querendo voltar e aí ele foi malhar. Então... Se eu for voltar, eu vou fazer um bode de luz, tá? Já aviso. Bode da luz, bem legal a classe. E nem no show voltar. Do que o Chef Master tá falando? É o outro mangá. É no show. Esse é verdade. Tá, eu nunca vi, então. É que não é bem o mangaká, né? O Soul Eater, ele trocou de mangaká, ele trocou de diretor de arte. Porque todo projeto que a Square mete o dedo quando ela tá no ano fiscal ruim, vai pro inferno, né? O Soul Eater, cara, eu lembro que eu acho que eu li até a temporada do Kid lá, que entra num livro lá, e parei. Porque eu vi que tava ficando meio parado, tava ficando meio chato. Ele precisou explicar muita coisa. Foi bem nessa época que mudou a direção do. Começou a se perder bastante, velho. Soul Eater acho que não é da. Soul Eater é da Jump? Acho que não é da Jump, né? Mas enfim, vamos voltar pro anime antes que a gente. Vamos lá. Divague aqui mais 5 horas. Passou a lista. Dessa season. Obviamente eu tenho que falar do. Daquele anime que todo mundo gostou, que foi o Blind Jazz. E eu vou falar que eu prefiro Maru-chan, tá? Desculpe, Maru-chan é mais divertido. Eu não peguei Pichurri, assim. Né? Não, eu tô ligado que o Blend S é meio estilo Far Com e tal, e lembra um pouco um Working, e é bonitinho e tal, mas sei lá, não me pegou ainda, entendeu? É que eu parei no episódio 4, então tipo, eu não fui pra frente ainda. Às vezes, sei lá, o enredo pega um pouquinho mais à frente. Black Clover não vamos nem comentar, né? Porque saiu a versão dublada em inglês. Falei, vou ver a versão dublada em inglês, né, velho? Quem sabe não é tão ruim. A voz do moleque consegue ser mais irritante. Como eles conseguiram isso, eu não sei, velho. É coisa de americano. Eles têm que, né, manter uma fidelidade ali pro trabalho. Imagina em português, né, cara? É o dublador. Ô, Freira! Nossa. Ah, você é triste. Não. Você tem que falar dos que você gostou, Hugo. Não. Do que eu gostei? Não dos que te atormentaram. Do que me atormentaram. Cara, bom, eu gostei. Garo tá bem legal, mas infelizmente ele vai terminar só a season que vem, pelo jeito, porque tá na metade. Chegou, tipo, numa parte que é bem a metade, sabe, Dona? Mas eu sou, igual eu costumo falar, Paulo, eu sou um sucker for Garo, tá ligado? Qualquer coisa relacionada a essa porcaria eu assisto. Então, tipo... Sim. É tipo o Paulo e o Kamen Rider. O Paulo não quer nem saber. Tem Kamen Rider não, ele tá assistindo, então... Eu tô, por mais merda que ele seja, estamos lá, Kamen Rider Build. É igual o Garo. Eu assisti e falei, caralho, velho, que legal, tipo... É interessante, é um 3D bonito também, tem bastante animação, não tem tanto assim 3D quanto eu imaginava. As cenas de luta são muito boas, assim, razoável, né? Tipo, ser bem sincero. São bem feitas, pelo menos. Não é um Boku no Hero, entendeu? Não tem um nível assim de qualidade absurda. Mas é legalzinho. O anime das baleias é tristeza, né? Não tem fim. Bad Feels o tempo inteiro, 90% Bad Feels. E NetJew também, gostei bastante do NetJew. Não é meu anime do ano, mas bem legal, gostei também. Dessa temporada, assim... Qual que é o seu anime dessa temporada, Hugo? Cara, que dessa você temporada... Você não botou em ordem. Tá, então vamos botar em ordem. Pra mim, o melhor anime dessa temporada é o Inuyasha, de longe. O segundo melhor pra mim vai ser o Garo. Eu gostei bastante do Calúnia. Garo. E depois, obviamente, nós temos... então, aí o Paulo vai triggerar, eu deixei empatado, né? Calúnia! O NetJew e o Umaru. Eu gosto demais do Umaru. Não, não, tudo bem. O problema seria o NetGeo e Blend S no mesmo negócio. Não, Blend S, Blend S tá ali perto, tá ligado? Né? Ah, sim, mas eles estão empatados. E, no, e obviamente, né, nós vamos colocar, né, no tipo assim, no Tier Trash, né? Tier Trash. Tier nós trash. Temos ali o nosso querido Urahara e, obviamente, Motosareba aí, que puta que pariu, como é que você gostou daquilo, Loki? Eu gostei, cara. Mas é assim, não é um anime que é realmente de comédia, nem drama, é muito bom superior, não, velho. Tem outros animes muito melhores, velho. Você gostou daquela eventual piada? O Chef Master falou que a dublagem do Yu Hakusho é a melhor até hoje. É, a dublagem que falava boa. Do Fubá, né? Fala, é muito boa a dublagem brasileira. E o Charlie falou que primeiro é Cavaleiros do Zodíaco, segundo Yu Yu Hakusho. Um dia a gente chega lá, Charlie. Porque você tá falando, de dublagem? Não sei. Peraí, acho que não. Você tá falando do... Acho que é dublagem, eu acho, hein? Você tá falando do lendário... O lendário meteoro de foda-se. Eu acho que é o melhor de todos. Um dia a gente tem que fazer um programa sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Sim, com certeza. Foi uma fase, né? Opa, o dia que o Shiryu furou o zóio, mano. Ó, O quê? Rapaz, cortou aqui ou cortou só pra vocês? Cortou só pra mim ou cortou pra vocês também? Acho que cortou um pouquinho. O caiu. Caiu não, tô aqui, velho. Agora é o microfone, eu tô colocando ele na posição, eu bati a mão nele, colocar ele na posição pra não explodir tudo, tá ligado? Cara, é muito italiano, né, mano? O bicho tá batendo a mão assim. No microfone. Maca! Arrivederci. Porque bota ketchup na pizza? Eu gosto. Aí, ó. Esse é paulista, né? Paulista maldito. Mas quem faz isso é carioca, cara. Não era o contrário? Eu não, gosto que faz cara, nada, o mano. Paulista ele pistola quando coloca ketchup, mas eu coloco porque nossa, é gostoso. Nossa, eu pistola mesmo, mano. Foda-se, porque eu gostoso ketchup no meio da pizza, velho. Eu não gosto nem de que bota na minha batata frita, mano. Eu acho meio ofensivo. Não está falando que eu não ofensivo gosto. Gente. É cachorrão sem purê de batata, isso é ofensivo. Cara, isso sem é gostoso, purê, né? Sem purê. Sem purê. Sem purê eu gosto. Não, purê, tem velho. Que ter purê, mano. A gente tá ficando com fome, purê, né? Que papo gordo. Papo de gordo. Tá, vamos então. O Yadi tá me olhando aqui. Vamos então rapidamente para o animes do ano. Rapidamente, vamos lá, Akis. Animes do ano, Aki. Número 1, número 2, número 3. Não, vou passar assim. Vou passar. O João por tá falando alguma coisa? Não tô escutando o João, não. Eu não sei. João, a gente não tá te ouvindo, não. Não tá te ouvindo. Ele quebrou o microfone igual eu quebrei, meu. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que o João tá tentando falar e não tá saindo o som. É. Vai falando enquanto o João tá tentando arrumar. Vai. A cara do João. O Chirinho só fica sério. Ele gosta de ferozó. Realmente, né? Velho? Ele é um talarico. Ai, caraca, mas. Sabe o que ele fez, velho? Ele saiu esse ele puto. Ele saiu, usou tudo, bagulho. Ele quebrou agora tudo, da tela. Mano. Agora vai quebrar tudo. Não, já quebrou. Será que ele consegue voltar? Aí, voltou. Ó, esse se volta pra arrumar. Peraí. Aí, aê. Voltou. Aí. Perfeito. Sei lá com o seu. Eu vi que você mexia a boca, mas eu falo, mano, ele tá brigando com alguém na casa dele, tá muito puto, porque ele tá falando e falando e falando. Ou ele tá falando e a gente não tá ouvindo, mano. É, pra variar. Que triste, cara. Vamos mas lá. O... Ah, tá. Vamos lá. Vou começar pela primeira temporada do ano. Ah, não, eu acabei mexendo no negócio aqui. Ah, é você. Primeira temporada do ano, que é o inverno, né? Começa com o inverno no Nihon, né? Não aqui, aqui começa com o verão. Pra mim, foi os três animes bons, no caso. Konosuba, Yojosenki e Kozuno Honkai, né? Teve dois filmes que também foram lançados naquela época que foram muito bons, no caso que foram Kuroko no Basket e o Kizuna Monogatari, né? Essa seria a temporada do inverno. Agora, qual foi o melhor desses aí? Pra mim, com certeza, é Yojosenki. Yojosenki, sim. Nem nenhuma dúvida. Do com ano? Certeza. Não, tô falando do inverno. Assim, É porque o Aki, ele assiste tanta coisa que você falar pra ele falar o do ano, vai dar blue screen, Stack Overflow na cabeça dele, não vai dar certo. Não, é fácil falar, cara, é rapidão, eu consigo falar, fazer uma lista aqui. Do inverno bom. Teve pouco anime bom, pra falar a verdade. Mas foi melhor que o verão. Teve Kobayashi. Eu acho que vale uma menção da Kobayashi, que aquele anime é muito engraçado. É, capaz do Aki nem ter assistido Kobayashi. Eu não assisti também. Não. Teve Kobayashi, teve Little Witch Academy. Tchau. Também não assisti. Tchau. Eu ri pra caralho com esse anime. Foi embora, dá bom. E ele te pistolou na hora. Porra, cara, você não assisti. É muito engraçado, mano. Não assisti Kyoto Animation cara, heresia, mano. Orbital Bombardment, mano. Chama o Imperador, bombardeia sua casa. Não. Não, pô, Kobayashi é muito legal, mas Little Witch Academia. E tinha mais um aqui. Eu assisti alguns episódios do Aka. Que teve no inverno também. Cara, eu gostei muito do traço dele. É bem divertido esse anime. Falando em inverno, né? Tá tão frio hoje. Vai se ferrar. Calor do caralho. Saudades de inverno. Então, e o Jusen, que foi o seu melhor do inverno. Eu gostaria do Jusen também. Foi uma coisa bem diferente. Foi legal. Com estratégia, foi perfeito, cara. Isso não teve fim, né? Não teve fim, isso que eu acho que ficou faltando ali, mas ficou aberto, é bom porque vai ter, é bom que pode ser que tenha a segunda temporada, então pra mim não ficou ruim não, velho. Se contar de materiais. Materiais. Vamos pra Spring, né, depois que vem? Spring no caso eu tenho só dois só. Boku no Hero era o mangá sensei, não tenho mais que isso. Boku no Hero, segunda temporada, puta que pariu, muito legal. A luta do Todoroki, a luta do Todoroki com o Midoriya, mano, tem que falar, né? Muito legal. Realmente, cara, foi surpreendente, cara. E olha que é o único shonen da minha lista, velho, que realmente eu não sou muito fã de shonen, mas... Ele conseguiu não se superar. Não tem como não gostar de Boku no Hero, velho. Vocês esqueceram... De Boruto! Não, Boruto não. É anime isso aí ou é cartoon? Opa! Boruto! É pra botar Boruto. Bandana, então é isso? Bota bandana, é Boruto! É isso, tá bom. Nem cabe na minha cabeça, que eu era criança quando eu vi esse negócio. Meu Deus, você é uma touca! É pior ainda! Uma touca? O do Paulo é uma touca! Ele não vai conseguir amarrar. Nossa, velho, é uma touca, cara. Boruto tá me dando lepra. Pronto, full Naruto aqui agora, vamos lá. Beleza, vamos lá. Aí eu tenho um gato aqui pra representar Tem um gato, né? Os animes. Boruto é tenso, né? Você não tem nada pra colocar aí? Não tem. Eu não tenho nada, cara. Nosso gato na cabeça. O João tá procurando, ele vai colocar uma bonequinha na cabeça, só isso. Que é isso, mano? Meu Deus. Nossa, tá quebrando tudo, velho. É um capacete. Agora vamos lá. Vamos pro verão, então. Bora. Pro verão, cara. Eu até ideia, cara. Tava tão esvaziado que eu falei assim: vou pegar um anime pelo menos só pra falar que teve alguma coisa. Kakegurui. A única coisa que eu gostei, assim. Falar que teve alguma coisa. É, cara. Porque de resto foi muito ruim, cara. E eu acho que nem Kakegurui foi assim tão bom assim, velho. É que você não assistiu a Pérola do verão. Não assistiu. Abyss. Verdade! Ele não assistiu Made in Abyss. Não assistiu Made in Abyss. Quem não sabe, a gente já falou no programa, mas não tinha gravado ainda, mas quem tá falando pra gente poder gravar? Mas. Made in Abyss, puta que pariu. Se for o Aki aqui, acho que ninguém ousaria falar mal desse anime. Botar na cara do Aki. É, shame. Nanash of Shame. Consider the Falling. É muito bom, velho. Muito bom. Made in Abyss, excelente, velho. Tem alguma coisa dessa temporada, João? Do verão? Eu posso triggerar na temporada do verão rapidão? O João tá falando, a gente não tá ouvindo ele de novo. De novo. Ele tá falando de novo. O João gosta de quebrar as coisas. Então deixa eu ir triggerando enquanto ele arruma tudo, ó. bicho vai ficar pistola. É, eu vou começar a triggerar enquanto ele tá arrumando. Acompanhei a minha gata se lambendo. Vai. O Hugo teve a pachorra de assistir aquele bagulho da Centauro. Não. É sério? O bagulho da Centauro foi tenso. Foi tenso. Mas não foi só. Não, o problema não foi. Eu assisti, não até o fim. Porque chegou no meio caminho e foi assim: é bug. É bug da vida isso aí. Antes de terminar o programa, você pode estar. Beleza, com certeza. Eu vou falar que o Messi Yoda morre. É. Não, tem coisa. Eu posso falar, se quiser. Eu solto um spoiler violento aí. Isso, perfeito. Aí já toma ban do Twitch e ninguém nunca mais assiste esse negócio. Do novo episódio. Se bem que a gente é o único podcast na Twitch, viu? Em que a gente pode colocar. Uma imagem erótica ali no fundo, ó, que você tá vendo. Uma gata se lambendo. Eletricidade. Turbo. Não, mas na moral, cara, minha maior decepção do ano, pelo nome, né, que o anime traz. Tá, já sei o que você ia falar. E, tipo, não só pelo nome, é pelo nome que o anime traz, entendeu? E que demônio que os caras fizeram com o bagulho. Tá certo que é um spin-off, tá? Mas mesmo assim, velho, é feito apócrifa, cara. Você é louco, mano. Foi triste, né? Os caras estragaram, cara, uma série que eu imaginava que não tinha como estragar. A não ser que fizesse em 3D no Minecraft, tá? Mas. Os caras tiveram a paixão. Eu achei pior que isso, é só o Johnny Tyson, velho. Valeu, falou. Mas Johnny Tyson, na moral, não tinha. Tipo, o que é Johnny Tyson, tá ligado? Não é nada, tipo, whatever. Tipo, cara, agora, eu acho que de Battle Royale, cara, entre o Fate Apocrypha e o coisa, eu acho que fica o Johnny Tyson pior, porque pelo menos... Ele é pior porque tem aquele coelho, Coelho. Mas nossa, não tinha hype. Tem trap no Fate, coelho. E não tem... Vocês estão me ouvindo, né? Tamo. Beleza. Ah, os caras estragaram, velho. A Lagerta falou que Meirin Abyss foi o melhor do ano, que ela comprou a skin projeto do Jin. Parece Bondra, de verdade. Bondred. A skin projeto dele father, é louca, hein? Mano. Best eu tô usando o ano, Bondred. Essa gata tá muito legal, olha lá. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar uns followers só por causa da gata do É, cara. Do Águia. A minha gata é um xodó, cara. Essa daí. Ah, ela caralho. É muito. Verão é assim, mas, né, cara? Nós temos. Mas ó, o Arima no gato, né? Hein? Princess Principal. Princess Principal também. Gostei pra caramba. Foi uma surpresa. É surpresa porque é um anime original, né, cara? E é difícil você ter um original anime bom hoje em dia. Entendeu? Uhum, que é um anime tipo, que não tem nada. Não existe light novel, não existe nada. Você tem uma ideia o que tem de original na. Além do Princess Principal? Eu acho que tem o quê? É 18 que if que, tipo. Acho que nem saiu 18 if, ou saiu. Foi cancelado. 13 episódios, é, original. Original também teve Action in Cherry Fruits. Quê? Action Heroine. Heroin Cherry Fruits. é um monte nome. De menininha, mano. Paulo, não, velho. Não, eu tô falando dos originais, não tô falando que tá bom. Você perguntou assim, eu sou original. Não, tipo, por isso bom. Mesmo, tipo, original lixo, tá ligado? Tem aquele Combine e Careche. Siphon Gear pela 15ª temporada de Siphon Gear, né? Não sei como é que aquele negócio consegue ser vendido no Japão, mas é Japão, né? Fazer o quê, né? E basicamente isso aí, cara. Tipo. Ah, não, eu lembro que o João tava assistindo na época Knights and Magic. Verdade. Vale a pena? Detalhe que vocês estão no verão e eu não comentei nem do inverno, mas deixa pra lá. Eita, pistola! Só porque eu fiquei desconectado aqui. Você tava falando. Coitado, cara. O cara não falou nem do inverno. Tá chegando até o verão já. Ele tá não, só de raiva, vamos voltar aqui pra 2016, verão. Caralho, aí, a gente foi. A gente voltou bastante. Nem lembro o que eu assisti no verão de 2016, velho. Eu nem lembro o que teve em 2016. Só pra ver o que era, porque eu também fiquei curioso. A gente tava derretendo, pode ter certeza disso. Nossa, com certeza. Por que eu tô usando essa faixa, Paulo? Tá muito quente, velho. Quem tá usando essa bosta? Eu tô no ar-condicionado. Ó, que beleza, hein? Maldito. Pô, até que o verão de 2016 foi bom, hein, velho. Mas... Love Live. Mob Psycho. Mob Psycho, Orange New Game. Mob Psycho é bom. A Mamato Inazuna, que é o anime que um faz aquele tema. Teve um problema ali que é o Berserk, né? Teve um problema que era o Berserk. Ali. Sim. Tabu Tatu também me deixou muito triste. Nossa, não me pistola não, velho. Nanatsu no Taizai, né? Nanatsu no Taizai, 2010. É. A Manchu é bom até. Não, a gente não vai começar a voltar, João. Senão a gente não termina o programa. É, vai. A gente devaga demais, velho. João, seus animes de inverno, rápido, velho. Manda bala, vai. 3, 2, 1. Que susto, mano, porque eu coloquei em 2010 e apareceu um Love Live aqui. Eu falei, quê? Pode ser. Enfim. Não pode ser. É, pensa nas Loli, inverno. Vai. Pensa nas Loli, manda lá. Vai ser rápido, porque tem pouca coisa. É, do inverno. O Demi-chan, a Catarita aí. Demi-chan, Kobayashi-san. Kobayashi. Eu gostei do Kuzno Honkai. Acho que só eu curti essa porra, né? Eu falei também. O Aki falou pra assistir. Ele tava desconectado, seus putos. Não, isso foi antes ainda. Foi antes que começou a podcast. E o Yojusenki também. Mas foram esses quatro aí. Basicamente. Pô, não, o único que bateu foi o Yojusenki. Agora a Kuzno Honkai me surpreendeu. Você gostou, Yanti? Pensei que você não gostou. Ele gosta de uma sofrência. Sim. Agora, primavera, deixa eu ver. Boku no Hero, lógico. E. Era um mangá assim, vai. Não. Não. Mano, lá tem Lore de Flashchat, velho. Cara, acho que só Boku no Hero. Ah, tem um Xing aqui no Kyojin, mas. Não gostei disso. Não. Essa temporada. Só isso. Não dá, velho. Literalmente só isso. Verão? Né? Decepção. Nossa senhora. Ah, bom. Eu não vi o último episódio de Kakigurui porque falaram que estragou, mas eu gostei do que eu vi. É, o último estragou, realmente. Tem algumas decepções. Bom, Made in Abyss, não vou nem falar. Bom demais, Jesus. New Game, mesma receita de sempre. New Game. Eu acho que repetiu muito o negócio, por isso que nem coloquei na lista o New Game. Acho que é divertido, mas... Não, acho que não tem muito o que falar, não. Pelo que parece, essa última temporada tá sendo, acho que, a melhor do ano, eu acho. A última temporada, com certeza, no caso, é a melhor do ano. Porque tem mais... É a melhor do ano, cara. Porque tem mais animes, assim, no caso, que a gente conseguiu votar mais, tá ligado? Porque, por exemplo, o Inverso só tem 3 só. É isso. Não, tô dando uma bizoiada aqui pra ver se tem mais alguma coisa, mas... Acho que... Deixa eu ver o que o Chef Master tá falando. Deve Power Ranger... O que que ele tá falando? Deve Power Ranger. Deve Power Ranger esse ano? Não. Mas deve ter, não é? Deve ter. Sempre teve, sempre tem, não é? Sempre tem um Kamen Rider. Pera aí. Eu não sei qual que é o Power Rangers da vez, não, mano. Porque eles já inventaram tudo, né? É o... Uchiu Sentai... Q-Ranger... Q-Ranger? É, Q-Ranger. Q é de espaço? É, né? Q-Ranger. Ah, deve ser, mano. É, porque tem umas coisas de planeta ali, ó. É, interessante, hein? Nossa, que... Nossa, mano, que Power Ranger feio, hein, mano. Puta que te pariu. Mas vão ter autos especiais, né? Porque dessa vez você tem um Ranger laranja. É. Você tem um Nossa. Ranger prateado, você tem um Ranger verde... Tá saindo minha voz ainda? Tá. Bom. Tá. Nossa, é feio pra caralho as roupas, hein? É muito feio, mano. Nossa, saudades. Saudades Rangers do espaço, mano. É melhor do que isso, só aquele Megazord do trem que tem uma piroca, literalmente. Cara, esse Power Rangers me deu um Os caras não se tocaram que o bagulho ia aparecer bizarro. Como é que pode passar um negócio da produção essa, O suco foi lá, velho, no fundo agora, fui, mano. É Power Ranger dos trem, velho. Cara, aquele Power Rangers foi um... Nossa, você sabe qual que é a melhor parte? É, eu tenho um primo que ele tem criança pequena. Uh-huh. E ele tem o robô do trem, tá ligado? E até no bagulho do trem, o bagulho fica esticado assim pra frente. Você, mano, tá muito errado esse brinquedo, velho. Fantástico, manda uma foto, vou perguntar pra você se ainda tem, eu quero tirar uma foto desse negócio, vou mandar pra vocês, né? Cara, é muito ridículo, mano. Porque tipo assim, o bagulho fica pra frente assim, e pra tirar você tem que puxar ele e jogar pra cima assim, tá ligado? Você fala assim, ah não, mano, não pode ser, velho. Não pode ser, mano. Caraca, mano, que texto. Mas bom, então, é isso então, fechamos nossa... Pra gente, fechamos nosso fechamento. Pra gente poder fechar 100%, vamos lá, quero saber gato, de cada um. O gato do Aki tá vendo espírito, mano. Ah, normal, isso é normal. São Paulo tá cheio de espírito. Eu acho que ela tá vendo algum bichinho, ou é barata, ou é então, alguma coisa, que ela olha pra cima. Né? É. Vamos então pra fechar, ó. Eu vou fazer uma proposta complicada pra vocês. Vocês têm... Um meteoro vai cair no planeta, vai morrer todo mundo, você só pode salvar um anime desse ano. Qual anime você salva? Jão primeiro. Ah, pense bem nessa escolha. Um anime. Se eu salvar um anime, eu vou salvar o melhor que eu assisti o ano, né, velho? É, assim, demais. A maior parte do resto pode explodir. Made in Abyss. Eu também salvaria Made in Abyss. Ah. Temos dois Made in Abyss. O Akna assistiu, então ele vai ser triggerado. Eu vou votar, no caso, com certeza, Inuyasha, velho. Salvando o Inuyasha. Eu sou o único animeiro raiz. O único animeiro raiz desse podcast. Porque eu sou o único que salvaria Kobayashi. Kyoto Animation. Não! ele fez um teste pra gente falhar. Já estávamos destinados a falhar. Salva Boruto. Boruto, né, a gente pode salvar sim, velho. Só jogando no lixo. Não salva dessa forma. Salva. Salva Boruto. Eu ia falar Dragon Ball Super, mas aí os caras iam me expulsar do meu próprio podcast, tá ligado? Eu não ligarei muito não também. Jesus, Dragon Ball Super não, mano. Pelo amor de Deus, mano. A Mina Broly lá não dá, velho. A Mina Broly. E você percebeu que os nomes deles é tudo nome de planta, né? Não, eu não vi, eu não sei. É tudo nome de planta. Sério? Não, sem sacanagem. Quer ver do... Dragon Ball Super Characters. Cara. Na moral, ó, vamos ver o nome dos caras aqui. Ó, tem o Korn, que é K-O-R-N. Tem o Liquor. Korn, de licor. Ah, tá. Mano, são só esses dois nomes? Não, é. Tem o Martino. Nome de cachaça. Martino. Tem o Kuka Tail. Não tô zoando. Nossa, mano. Tem Catuaba? Aí eu não sei, cara. É porque, tipo assim, ó, tem muito personagem, cara. Tem muito personagem, velho. Muito. Ó, se eu for abrindo aqui, velho, tem muito personagem. Mas nós salvamos o mundo e salvamos Kobayashi. Tem a Inuyashiki. De Plum, tá ligado? Prum. De pluma, né? Paparone, velho. Papa fucking Rony, velho. Não, Dragon Ball Super não dá, mano. Não, velho, Paparone não. Paparone, velho. Meu Deus. Eu tenho um amigo que gosta e eu já considerei várias vezes rever minha amizade. Ele fala como se fosse a melhor coisa da vida dele. Então, cara, tem um amigo meu que assiste até coisa, mas eu tô suave, velho. Eu não consigo mais ver o Dragon Ball, velho. Já passou a época. Eu não consegui ver nem na época, mano. Mas, fechamos então? Fizemos o salvamento aí do final do ano. Tem um personagem chamado Orégano. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Caraca, o bagulho baitou o Hugo e ele mordeu, né? Dragon Ball Super tá ótimo. Duas horas e uma luta de 30 segundos. Olha que beleza, hein? Jesus, mano. Não. Eu sei que o Goku lá tá lá naquele negócio, tá aprendendo a lutar de um jeito diferente. Dá preguiça. Me dá como é que fala, é palpitação. Meu Deus, cara. Animes foram... Animes, mano. O nome do personagem é Cocote, velho. Cocote. E é uma mina, velho. Cocote? É uma mina vestindo um bagulho, tá ligado? Muito horrendo, velho. Meu Deus, cara. Animes, né, mano? Animes. Eu resolvi voltar pra temporada de... outono de 2007, 10 anos atrás, pra ver o que tava acontecendo. E olha só que temporada maravilhosa. É. Tinha Kleinerd. Tinha Genshin, quem? Tinha... Todo mundo chorando. Tinha Kodomo no Jikan. Todo mundo queria se... Nossa, que Kodomo no Jikan da cadeia hoje, velho. Pior que dá mesmo. Ghost Hound. Pô, tinha muito anime bom, velho. Bem menos anime, mas muitos bons. É, 10 anos atrás é... Cara, essa lista vai até 52. Meu Deus do céu. Então... 97. Vamos parar de devagar nas listas. Tchau, Di. Não que o Hugo não tá perdidaço agora no nome de planta lá. Olha lá, não, na moral, velho. Vou ele até tá fechar muito isso aqui. Sério, velho. Já fechei, já, porque a cabeça começou a doer, velho. Caraca, mano. 87. Na moral. Vamos... Vamos então? Fechar o ano de 2017. Despedir de 2017? Com classe. É, rapaz, vamos despedir. eu tava pensando em colocar Justin Bieber pra tocar em homenagem ao Paulo, mas eu vou deixar quieto. Não, vai ficar mutado, mano, vai dar muito trabalho. Vai ficar mutado? Se eu colocar... Então não vou nem conseguir colocar a música de final... Vai mutar, será? Se for uma música muito famosa, tem grande chance. É, então vai. Então, deixa quieto. Achei no Yasha, 2000. Ai, caralho. Vamos ver se eu que acho. Que isso? Não vai ter podcast de Natal? Eu vou estar visitando o Yanti, o Novo Tia, a cidade deles. A gente vai fazer uma... Como você vê aqui? Live stream. Eu acho que é dia 24. Não, é 24. Mas é só o dia inteiro? Os Quack na rodoviária. É porque minha esposa vai trabalhar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui certinho. Vai ficar mais A minha esposa vai trabalhar. Se alguém tiver alguma rixa. Vai sair às 4 horas da tarde, provavelmente. Se alguém tiver alguma rixa com o Quack, já sabe onde encontrar e matar ele, tá? Ele divulgou a informação. Tá em São Paulo, Vai estar em Campinas, tá? Não tá que seja muito difícil ele morrer em Campinas, né? Porque Campinas é Campinas, né, velho? Vamos ser bem sinceros. Ixi, Chef Master, eu nem bebo, cara. Então você nem ia me ver com o cara. Você ia ver essa carinha de sempre. Porque eu não bebo. Mas não, talvez se a gente conseguir tempo, né? A gente tava falando de fazer às vezes algum outro dia, porque as próximas segundas-feiras são feriados. Sim. E ou às vezes a gente lança alguma coisa direto no blog mesmo. No blog ou no blog, na Maria Blog? Ou no. Ou no YouTube. No YouTube vai rolar algumas coisas aí também. É, no YouTube tem um videozinho aqui meio que no gatilho. Só preciso baixar mais umas 3 ou 4 partes dele pra encaixar bonitinho. Não, tá certinho. Vai rolar alguma coisa, mas talvez o podcast volte com força mais em janeiro, né? Isso. Esperamos. Com essas caras maravilhosas nossas, tá ligado? É, que agora vai rolar o webcam. Vai rolar cam, rapaz. Vai rolar o Megazord do Tem. Meu Deus. Isso aí a gente pode ver, né? Negociar, dependendo, né? Vai rolar o quê? O Megazord do trem. Oh, God. Realmente. Então vamos finalizando, né? Porque depois do Megazord do trem, como é que vocês querem que eu finalize um programa, né? É verdade? Perdeu até o ânimo, né? Perdeu todo o enfoque assim de finalizar. Acabou. O ano. Assim, o Megazord do trem, Com quem eles gritavam, velho? Quando eles iam se juntar, velho? Esqueça, velho. Nossa. Renchinha pra transformar. Gatai. É. Isso, Gatai, cara. Gatai com o trem da piroca, velho. Bora pro trenzinho, velho. Já encaixa o trenzinho, né, velho? Mas então, antes que os gatos do Aki matem ele, porque tem um gato ali planejando, tô falando, ó, cuidado, ó, esses gatos aí vão vir do céu. Mas enfim. Vamos sinalizando. Olha, pulou, rapaz! É, ele tá aqui agora da janela, aqui, ó. Ele pula pra cá, pula pra lá. É meio doidão. Ah, tem grade. Eu falei, carai, velho, só falta esse gato se jogar, tá ligado? A janela ao vivo. Caraca, então, galera, não, vamos finalizar aqui o nosso último, provavelmente último, tá no meu podcast 2017. É, gostaria de agradecer a todos que sempre aparecem por aí. Nós estamos sempre tentando fazer um programa cada vez melhor, né? É meio complicado porque a gente, nós somos basicamente quatro retardados, né? Mas enfim. Nós tentamos, né? Estamos melhorando nesse negócio aqui. É, e agradecer, ó, do Cocoro do Gordo aqui, ó. Agradecer a todos aí. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer nosso querido, ó. Nosso querido amigo triggerado, nosso. Digamos que seria o Endeavor. Não o Endeavor brasileiro, né? Porque Endeavor brasileiro, né? Seria já foi. O nosso Endeavor um pouco mais torradinho, que é o nosso querido Paulo Bambu. Mas é isso aí, galera. Valeu, Larta. Valeu, Chef Máximo. Valeu pra todo mundo que apareceu aí. Valeu, Charlie. Verdade, Charlie. Foi mal. Ó. Eu esqueci do Charlie. É que eu devia ter aberto a tela aqui que aparecem os nomes. Mas, se for o último mesmo, foi muito bacana. Acho que foi um ano que a gente pôde ir experimentando o formato aí, por aí vai. Agradecer aos meus amigos aqui que topam esses projetos aí, por mais, como é que fala, desorganizado e pô, que seja, mas é sempre bacana poder se reunir aqui às segundas-feiras e fazer isso, e ano que vem continuar com o Tanoian e fazer cada vez melhor aí. É isso aí. Queria também agradecer ao nosso querido colega, o verdadeiro rei dos bonequinhos do Mercado Livre, nosso amigo João Ian. Obrigado a todo mundo aí nesse ano que deu pra fazer a gente chegar a esse ponto aqui. Eu fiz uma regra de 3 aqui, baseada nesse crescimento nosso. A gente vai estar fazendo um bom sucesso em 2030. Perfeito. Até lá. 2030 teremos animos no Brasil, porque vem Bolsonaro, né? Mas enfim. Eu fiz uma regra de 3, que otário. Até mais. E também, obviamente, nós gostaríamos de agradecer o nosso agora integrante 100% do tempo. Antes era só convidado, mas agora realmente integrante. Converteu ele A gente converteu, a gente tirou ele do Final Fantasy, que é a parte mais incrível, que é o nosso Aki-chan, o verdadeiro rei do Final Fantasy. Ai, cara, vocês me deixam meio cabulado com esse negócio. Bom, mas é. Mas eu gostei bastante, assim, de participar desse podcast. Eu acho que dá pra trazer uma coisa que eu gosto bastante, que é a parte dos animes, né? E eu sempre quis ter alguma coisa pra compartilhar esse conhecimento, né? E tentar trazer de um ponto de vista diferente, né? É, basicamente assim, tipo, as pessoas olham o conteúdo, mas assim, tipo, de uma maneira sempre, de maneira assim, meio que todo mundo compartilha. Eu tento tentar enxergar de uma outra maneira para trazer essa informação, né? Até, inclusive, algumas vezes acaba até conflitando com algumas opiniões, mas no final das contas eu tento trazer uma questão lógica por trás disso, né? Então, como eu sou parte das exatas, eu adoro lógica, então não adianta. Então, sigo nessa linha aí mesmo. Eu comecei a participar do podcast mais no final do ano, então agradeço bastante dos membros aí ter aberto o espaço aí pra gente conversar. Me divirto bastante nas conversas. As conversas, algumas vezes, até inclusive, chega a ser até aprofundado, a gente até começa a brisar nas ideias, mas é muito legal. Né? E continue o 2018 assim, dessa forma. Com certeza a gente vai continuar assim. E aí, galera, muito obrigado novamente. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma passadinha lá no nosso blog e, quem sabe, conferir o Casting Flare no YouTube, que vamos soltar uns videozinhos ou outro lá, pra triggerar um pouco mais o pessoal, gerar aí uns dislikes, né? Filé. Isso, mas qualquer coisa vai ter na página do Facebook também. Então, exatamente, as novidades vão estar por lá. E aí, galera, muito obrigado. Ó, beijo do gordo pra vocês aqui. Ó, fazer golpe de papo. Aqui, pá. Yeah,